David Cronenberg. Observar a realidade para manipular os fios da audiência. Um programa de Leonor Sacadura. David Paul Cronenberg, cineasta, escritor e ator, nasceu a 15 de março de 1943 em Toronto, no Canadá. Tem atualmente 79 anos e é um dos principais criadores daquilo que é chamado terror corporal, um subgénero de filme de terror que mostra intencionalmente alterações grotescas ou psicologicamente perturbadoras do corpo humano. As suas obras exploram representações da mutação, da doença, situações extremas envolvendo dimensões psíquicas, físicas e relações entre o indivíduo e a tecnologia. Como ele próprio referiu, quando olho para uma pessoa, vejo um turbilhão de caos orgânico, químico e eletrónico, volatilidade e instabilidade cintilante e a capacidade de mudar, transformar e transmutar. CRAM in Toronto, and we've got the weather for you. Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles, for the transfer of information, ideas, knowledge. I'm going to go to the hospital.

Filho de um jornalista e de uma pianista com origens judias na Lituânia, na casa de Cronenberg havia uma grande variedade de livros. O seu pai tentou apresentá-lo a filmes de arte, como O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, embora na época Cronenberg estivesse mais interessado em westerns e filmes de piratas, manifestando uma preferência particular pelo ator Burt Lancaster. Gostava de revistas de ficção científica como The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Galaxy e Astounding, lendo autores que seriam influentes no seu trabalho, mormente Ray Bradbury e Isaac Asimov. Mas a sua principal influência, Philip K. Dick, só seria descoberta mais tarde. William Burroughs e Vladimir Nabokov são igualmente autores estruturantes do seu imaginário. Também apreciava a banda desenhada, destacando como favoritos Tarzan, Little Lulu, Uncle Scrooge, Black Hawk, Plastic Man, Superman e a versão original da Fawcett Comics do Capitão Marvel, mais tarde conhecida como Shazam. Entre os filmes que mais tarde se mostraram influentes na sua carreira, constam Ancien Andalou, realizado por Luis Buñuel, Vampire, realizado por Carl Theodor Dreyer, War of the Worlds, realizado por Byron Askin, Freaks, realizado por Todd Browning, Creature from the Black Lagoon, realizado por Jack Arnold, Alphaville, realizado por Jean-Luc Godard, Performance, realizado por Donald Kamel e Nicholas Roeg, e Duel, realizado por Steven Spielberg. Cronenberg referiu também filmes menos óbvios como influências, incluindo a comédia surrealista The Bad Sitting Room, realizada por Richard Lester, e animações da Disney como Bambi e Dumbo. Frequentou o ensino secundário no Hardrope Collegiate Institute e o North Toronto Collegiate Institute. Um grande interesse pela ciência, especialmente botânica e lepidopterologia, levou a entrar no programa Honors Science da Universidade de Toronto em 1963, mudando depois para o Honors Science English Language and Literature. Nesta instituição, realizou as suas primeiras experiências de filmes em curta-metragem. Enquanto estudante, ficou fascinado pelo cinema e, entre 1966 e 1970, elaborou várias curtas-metragens e longas-metragens experimentais. em parceria com Ivan Reitman e com o apoio financeiro do Governo do Canadá para realizar os seus filmes ao longo da década de 1970, Cronenberg dirigiu Shivers, em 1975, no qual um parasita que se espalha por um arranha-céus de Montreal transforma os moradores em mortos-vivos que só querem ter relações sexuais, e Rabid, em 1977, o qual forneceu à atriz porno Marilyn Chambers um papel diferente dos que a popularizaram, embora a primeira escolha tenha sido a então pouco conhecida Sissy Spacek. Os seus próximos dois filmes de terror, The Brood, de 1979, no qual os impulsos inconscientes de uma mulher em tratamento psiquiátrico causam o nascimento de crianças assassinas deformadas, e Scanners, de 1981, obtiveram maior projeção. Fast Company, de 1979, reflete o seu interesse em corridas de automóveis e gangues de bicicletas. Thank you. Na década de 1980, realizou 4 grandes filmes, Videodrome e The Dead Zone, em 1983, The Fly, em 1985, aclamado pela crítica e pelo público, com elogios principalmente em relação aos efeitos especiais e interpretação de Jeff Goldblum, e Dead Ringers, em 1988, considerado pelos críticos do Festival Internacional de Cinema de Toronto como um dos 10 melhores filmes canadianos de todos os tempos, e no qual a personagem Elliot Mantle pergunta: "Why are there no beauty contests for the inside of bodies?" Em Videodrome, Cronenberg imagina um canal de televisão que transmite conteúdos sexuais e violentos explícitos que causam alucinações e até mutações físicas nos espectadores. Em The Fly, o biólogo Seth Brundle, o ator Jeff Goldblum, ao estudar o teletransporte por desagregação e reintegração molecular, usa-se como cobaia numa das suas experiências. Esta corre bem, mas com um imprevisto. Antes de se iniciar o processo, uma mosca entra no aparelho de teletransporte. Ao ser reconstituído, as moléculas do seu corpo misturam-se com as do inseto, originando o ser híbrido, acabando por predominar as características do segundo. Este filme baseia-se numa história escrita por Georges Langelin e teve uma adaptação e duas sequelas entre 1958 e 1965. Recebeu o Oscar da Academia para melhor maquilhagem. Na década seguinte, quatro outros filmes memoráveis iluminaram o mundo da cinefilia. O alucinado Naked Lunch, em 1991, M. Butterfly, em 1993, Crash, em 1996, que estreou no Festival de Cinema de Cannes e recebeu o Prémio Especial do Júri pela originalidade, ousadia e audácia, e Existence, em 1999, uma narrativa passada numa realidade virtual. No primeiro decénio do século XXI, sucederam-se Spider, em 2002, sobre a doença mental, A History of Violence, em 2005, uma meditação sobre o corpo humano e a sua relação com a violência, e Eastern Promises, em 2007, que muitos críticos consideram ser um dos melhores filmes desse ano. Entre 2011 e 2022, realizou A Dangerous Method, sobre a relação entre Jung, Freud e Sabina Spielrein, Cosmopolis, em 2012, Maps of the Stars, em 2014, sobre a indústria do entretenimento, e Crimes of the Future, no qual, num futuro indeterminado, com significativos avanços na biotecnologia, um casal de artistas de performance efetuam cirurgias para o público. Thank you. Casou-se pela primeira vez com Margaret Hinson em 1972, com quem teve uma filha, Cassandra Cronenberg. O casamento terminou em 1979, devido a divergências pessoais e profissionais. A sua segunda esposa foi Caroline Zeifman, uma editora de cinema com quem esteve casada até à sua morte em 2017. Tiveram duas filhas, Caitlin e Brandon. No livro Cronenberg on Cronenberg, revelou que The Brood foi inspirado em episódios da vida privada que ocorreram durante o seu primeiro casamento, os quais lhe causaram perturbações, assim como na sua filha Cassandra. Na mesma obra, refere que durante a sua adolescência passou por uma fase em que se interrogou sobre a existência de Deus, tendo finalmente chegado à conclusão que o conceito de Deus foi desenvolvido para lidar com o medo da morte. Explicou ainda o papel que o ateísmo tem no seu trabalho, afirmando: "Vamos discutir a questão existencial. Todos nós vamos morrer. Este é o fim de toda a consciência. Não há vida após a morte. Não há Deus. E agora, o que fazemos? Esse é o ponto mais interessante para mim." Para além de ser ator ocasional em filmes seus e dos outros realizadores como Gus Van Sant, Michael Apted, Gary Ledbetter ou Don McKellar, e em séries de televisão, escreveu em 2014 o romance Consumed, versando sobre a investigação de dois jornalistas a um filósofo que pode ter comido a sua esposa. Thank you. Este programa teve locução de Leonor Sacadura e João Soares Santos. Realização de Leonor Sacadura.